Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argui a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Com esse texto das Sagradas Escrituras, do livro de Jó, capítulo 40, verso 1 a 5, nós estamos dando início nesta manhã de segunda-feira a mais uma programação, após um final de semana abençoado. Muitas bênçãos Deus realizou desde a sexta-feira, no sábado, a Santa Ceia, domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, à noite, o grande culto onde a bênção de Deus nós sentimos, e agora estamos já vivendo esses momentos que estão antecedendo o nosso seminário da Escola Bíblica Dominical. Todos os irmãos, todos os professores são convocados. Vamos estar juntos aprendendo melhor a palavra de Deus para poder ensinar na nossa geração em que estamos vivendo. Todos os irmãos têm um conhecimento que no dia 18 e 19 de agosto estaremos recebendo a equipe de Porto Alegre, de irmãos ali. Pastor Eliezer Moraes vai estar ministrando junto com um grupo de irmãos algumas oficinas para professores de todas as faixas etárias e também para as aos adultos. E no sábado à noite e no domingo à noite o culto é aberto para todos os irmãos, todo o povo, aonde o servo do Senhor estará ministrando a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando se fala na pessoa de Jó, sempre a gente lembra daquele pai, daquele amigo, daquele homem de bem, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que sofreu as agruras muito pesada no seio da sua casa, da sua família, e que teve uma atitude belíssima, e que Deus, depois de tê-lo provado, ele teve a sua vitória. Mas nesses versos que eu tenho feito leitura, nós olhamos para ele e também vem a nós: por que Jó? O Jó pergunta a Deus: por que Deus? Quando estamos em meio a grande sofrimento, seja ele físico ou emocional, nossa reação mais provável é clamar a Deus e perguntar como Jó: por que eu? O que fiz para merecer isso? Todos nós temos períodos em que perguntamos a Deus o motivo de certas aflições. Ficamos perturbados com o sofrimento que nos acomete sem razão aparente. É nessas ocasiões que precisamos confiar na força do grande Deus dos céus e aceitar o que talvez nunca venhamos a compreender. Em sua grande sabedoria, Deus fará o melhor para nós, sem levar em conta as circunstâncias. Não significa, porém, que devamos ficar sentados, inertes. Podemos falar com Deus e levar-lhe nossos pedidos a Ele. Devemos pedir cura, pedir livramento, pedir a provisão quando é necessário. Embora possamos perguntar-lhe a razão, é sempre melhor aceitar a vontade de Deus para você e saiba ou não o motivo e confiar que Ele estará ao seu lado em meio a toda e qualquer dificuldade. Permaneça no teu lugar, não recue, você homem, você mulher, se a luta está pesada, se existe problemas adversos, quantas pessoas nós temos procurado a orientar, que nem toda dor, nem todo sofrimento, nem todo problema é obra maligna. Às vezes são provações, são aflições, mas eu quero dizer para você que assim como passou essa noite de domingo, estamos na segunda-feira, a luta vai passar. Se você confiar no Senhor Jesus, ela está tendo o seu fim nesta hora, nesta manhã. O dia da vitória de Jó chegou e o teu dia, ele também chegará. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais. Mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra mim. Suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor Jesus, nós vivemos num mundo aflito, de aflições, de pessoas angustiadas, de pais e mães depressivos, de casamentos em ruínas, de pessoas, Senhor Deus, que não têm mais prazer de viver. E quem sabe para alguns o final de semana, em vez de ser de alegria, foi de luto, foi de tristeza, foi de sofrimentos. Mas nós sabemos, ó Pai, que essa pergunta, por quê? Por que comigo? O que eu fiz para merecer esse sofrimento que muitas pessoas fazem no dia a dia da sua caminhada? Eu te peço, Senhor, responde. Responde estas vidas pelo teu grande amor e responda com vitória, com cura, com libertação. Permita a Deus que nesta hora o milagre de Deus aconteça. Se é uma obra maligna dos infernos que estão atacando esta vida, essa família, essa moça, este irmão, nesta hora nós repreendemos esse poder do mal. Essa doença que tem tirado o sono, tem trazido desconforto e que tem pessoas que têm dores. E a dor, Senhor Jesus, não deixa dormir, não deixa sossegar. Nós repreendemos essa enfermidade agora. Pai amado, nós oramos e proclamamos a vitória de Deus. Ó Pai, em o nome de Jesus, o Nazareno, nós imploramos pelas tuas bondades. Envie agora a libertação para a vida de cada um daqueles nossos irmãos que estão ouvindo essa programação. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus. Amém e amém.